Olá, muito boa tarde. Esta é a Rádio Antena Web, a sua estação radiofónica na internet. Seja muito bem-vindo ao novo programa online Song Context. Eu sou a Ana Paula Pinheiro e estaremos juntos nos próximos 30 minutos. Este programa tem como objetivo promover não só o Festival Online Song Context, mas também todos os festivais que tenham por base o Festival Eurovisão da Canção. Ao todo, o Online Song Context conta já com 33 edições e o nosso país tem participado em todas elas. Portugal ganhou 2 medalhas de ouro e 1 de bronze. Na 8ª edição, a música O Pastor de Madre Deus e na 17ª edição, a música Há Quanto Tempo Eu Espero, da atriz e cantora Adelaide Ferreira, alcançaram o pódio. Mais do que ouvir um não, sim,

Depois de ouvirmos um dos êxitos noruegueses, voltamos aos portugueses. Já foram vários os artistas nacionais que participaram neste festival. Destacam-se nomes como Poasa, Amor Eletro, os Dilinda, Joana Leite e o grupo Maldições. A última edição do festival aconteceu na Polónia e contou com a presença da terceira finalista dos Idos, Carolina Deslandes. A artista acabou de lançar o seu primeiro álbum e foi com a música Não É Verdade que Portugal participou na 33ª edição do Online Song Contest. Os resultados não foram os melhores, pois Portugal ficou em último lugar. No entanto, isso não tirou mérito à nossa artista. Para recordar esta belíssima música, fica agora com Não É Verdade, da Carolina Deslandes. Próxima vez que eu voltar a cair, se me vires a insistir, não olhes para trás. Eu não vou estar em mim se te quiser mais uma vez, mesmo que diga que é de vez, vou estar a mentir. Não é. não falo com o coração, não falo com o coração. E se eu disser que ainda não é tarde, não é amor, não é verdade, não. Relativamente às medalhas de ouro, a França e a Hungria encontram-se empatadas com 3 medalhas. Fica agora com 2 músicas que alcançaram o pódio, uma francesa e uma da Hungria. Da Hungria ficamos com O Jardim do Éden, de Frédérica, e de França com Plura, de Frédéric Vernet. Aimer tout ce qu'il est, son odeur, ses gestes aussi, avancer côte à côte et s'arrêter ici, au milieu des regrets et de tout ce qu'on s'est dit. Le souvenir de l'autre est tellement précis. On l'entend, on le frôle, on caresse son ombre la nuit. Le temps pousse à la faute et on en paye le prix. Avoir le premier rôle et plus rien aujourd'hui. On est si peu de choses quand l'autre s'en va, quand le manque s'impose, quand on n'a plus le choix. On apprend tant de choses quand l'autre n'est plus là, plus là. On refait son décor, on range les photos. On a peur quand on sort, on se dit que c'est trop tôt. On est mal dans son corps, on ne se trouve pas beau. L'impression d'être mort sans l'autre contre sa peau. On est si peu de choses quand l'autre s'en va, quand le manque s'impose. On apprend tant de choses quand l'autre n'est plus là, plus là. On est si peu de choses et tellement à la fois. Quand le manque s'impose, on est plus vivant que l'on croit. On comprend tant de choses quand l'autre n'est plus là. Estamos quase a chegar ao fim do nosso programa. Contudo, ainda tenho tempo para lhe deixar mais uma dica. Quer ver o seu artista preferido e o seu país serem reconhecidos internacionalmente? Então não hesite. Na próxima edição do Festival Online Song Contest, envie um mail para a organização do festival com o link da sua música preferida. Para mais informações, é visitar a página Online Song Contest. Entretanto, fique com a música portuguesa dos Diolinda, Fom Fom Fom. Olha a banda filarmónica a tocar na minha rua. Vai na banda o meu amor a soprar a sua tuba. Ele já tocou trombone, clarinete e ferrinhos. Só lhe falta o meu nome suspirado aos meus ouvidos. Toda a gente fom, fom, fom, fom, só dizem o que eu digo. Que a tuba fom, fom, fom, fom, tem tão pouco romantismo. Mas eu toco fom, fom, fom, fom e o meu coração rende. Meus pais já me disseram, ó filha, não sejas louca, que as variações de goba, gola em gola, que são boas. Mas a música erudita não faz grande efeito em mim. Do CCB gosto da vista da Gulbenkian no jardim. Toda a gente fa fa fa fa fa, só diz isso e o que eu digo? Que tu fa fa fa fa fa, tem tão pouco romantismo. Mas eu toco a fa fa fa fa e cá dentro sou sino. No meu peito fa fa fa fa, a tubeca me dá ritmo. Gozam as minhas amigas com meu gosto musical, que a cena é eletroacústica e a moda experimental. E nem me falem do rock, dos samplers e discotecas. Não entendo hip hop, que é top, é uma seca. Toda a gente fã, fã, fã, fã, só desdizem o que eu digo. Que tu vá fã, fã, fã, fã, tem tão pouco romantismo. Mas eu toco a fã, fã, fã, fã, e às vezes não me. Vai é ficar comigo, mas ele só toca tuba. E quando a tuba não toca, dizem que ele continua, que em vez de beijar ele sopra. Toda a gente fã, fã, fã, fã, só nos dizem o que eu digo, que tu romantismo. Agora sim, é mesmo o fim. Até ao próximo domingo. Entretanto, vá deixando os seus comentários e sugestões na rádio antenaweb.info ou no Facebook da Antena Web. Despeço-me com a música dos Amor Eletro, Rosa Sangue, que participou na 31ª edição do Online Song Contest. Ninguém te vai parar, perguntar, fazer saber porquê. Vais ter de te oferecer, entender o que fará viver. lágrima que deito sem voltar atrás, cresce e contamina.